faz o ponto do quadradinho. O pontinho da tremidinha e o pontinho da rebolada. Rafael das Grifes, alô Vitor Paulista, dançarino do PDS. E aí, cachorro? Bruna Frígio, estourado. Uou! Vamos ensinar de novo, vamos ensinar. Meninas, façam a coreografia. Faça a coreografia, já sabe, né? Precisa nem ensaiar. Vamos lá, faz o ponto do quadradinho. O pontinho da tremidinha e o pontinho da rebolada. Ítalo Ripardo! Agora dá uma sentada. Senta, senta agora. Cachorro vira lata.